portal de notícias de maior sucesso do interior de Pernambuco, agora está em seu rádio, trazendo informação, interatividade, entrevistas e muito bom humor. Aqui o seu bairro tem vez e voz. Seja bem-vindo ao programa Farol de Notícias, com apresentação de Giovanni Sá e Paulo César Gomes. Reportagens de Giovanni Filho, Manu Silva e Alejandro Garcia. Bom dia, Serra Talhada, bom dia a todo o sertão do Pajeú. Eu sou Giovanni Sá e nós estamos iniciando mais um programa Farol de Notícias, o seu encontro semanal, onde a gente faz um balanço especial dos bastidores da política, do que rolou de mais importante, o que foi de mais comentado na cidade de Serra Talhada, a capital do Chachado. De antemão, o Farol, que já é um sucesso aí na internet, na mídia digital, agora nas ondas do rádio, quero mandar um abraço caloroso inicialmente para os faroleiros fiéis, o J Brasil, o Matuto Original, o Zé Petralha, o Zé Miúdo, Maria Doida, Sérgio Legítimo e Dione Almeida, os faroleiros que estão lá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Vocês acreditam que eu acordo 4 horas da manhã, eu já vejo o J Brasil e Zé Petralha, velho, fazendo comentário no Farol de Notícias. Um abraço, o Farol só existe graças à audiência de vocês. Do meu lado, o meu companheiro de bancada, PC, o colunista do nosso Farol, professor Paulo César Gomes. Bom dia, PC. Bom dia, Giovanni Sá, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol de Notícias. E hoje eu trouxe aqui o elemento, a substância que mantém vivo esse programa, que é o nosso Biotônico Fontoura, em homenagem ao nosso repórter Giovanni Sá Filho. Então nós somos uma equipe solidária e todo mundo agora vai degustar um Biotônico Fontoura, que é o que move esse programa e o que nos traz a fazer esse trabalho com muita dignidade e com muita força. E a gente hoje inicia o programa prestando uma homenagem à Banda de Gritos, que agora em 2015 completa 30 anos, e vamos fazer uma justa homenagem aqui a partir de uma fala inédita que está sendo exibida pela primeira vez em uma emissora de rádio, que é uma fala de Ricardo Rocha, que ele usava nas apresentações, no meio da música Escravo de Ninguém. E aí a gente vai colocar aqui para vocês especialmente, e mandar um abraço a toda a turma da Banda de Gritos e essa homenagem aí a Ricardo Rocha. Para carregar um presidente nas costas e você pedir e ele prometer e você ficar até o fim da vida e nada conseguir, eu não serei escravo de ninguém ou não. Adeus, Deus, eu pensei que esse mundo era só seu, que só você eu destruía, mas hoje o homem destrói tudo que você fez com tanto amor, e eu choro por essa burrice, essa ignorância e portanto preconceito racial. Eu não serei escravo de ninguém e quem quiser venha comigo, porra. Salve, salve, Ricardo Rocha, que Deus o tenha aí nos seus braços, Ricardinho, que aí passou por este mundo e deixou, gente, com uma passagem relâmpago, deixou grandes composições e grandes depoimentos como hoje. Salve, salve, a gente faz essa relíquia que PC conseguiu aí, né? Uma relíquia, né, velho? Isso, essa gravação é caseira de 1990, ó. 1990, né? Gravação caseira. Atrás. Parabéns aí pela pesquisa. Bom, gente, indo direto ao ponto, eu quero que pedir a vocês que hoje vocês podem participar ligando para o 3831-1314 e também pelo WhatsApp, o 999-88-6756. Vou repetir, o 999-88-6756. Ou pelo 3831-1314. O que é que temos hoje de novidades aí, Paulo César? Nós vamos ter a coluna Farol Aceso, onde a gente vai falar um pouquinho aí, né, da coluna de Giovanni publicada ontem, e fala um pouquinho do choro do prefeito. Vamos falar do choro do prefeito, com certeza, isso não pode deixar não, né? E também, gente, bom dia, Manu, a gente não deu bom dia, Manu, deixa, bota o microfone pra Bandu falar, bom dia, Manu. Bom dia, Giovanni Sá, bom dia, ouvintes, Dr. Carlos Evandro, Orlando Santos, Paulo César e todo mundo aqui presente na rádio. Muito bem, essa é a nossa Manu que trabalha conosco aqui, faz muito competente, por sinal. E ainda, gente, vamos ter hoje o quadro, o termômetro da semana, do que foi bom, o que foi ruim, o que mais, PC? Vamos ter também o Giro no Farol, né? Com todas as matérias de maior destaque durante a semana no site Farol de Notícias. E o grande astro do nosso programa, do nosso coco de roda, vamos ter, gente, nada mais, nada menos do que o meu amigo, ex-prefeito Carlos Evandro, que fez histórias em Serra Talhada durante 8 anos de gestão. Carlão, daqui a pouco vai ter uma conversa franca, aberta, sem censura, inclusive respondendo às perguntas dos nossos ouvintes, que hoje a gente vai estar lá num bairro da Cagep, onde o homem Biotônico Fontoura, o meu filho, que foi crescido e criado, Carlão, com Biotônico Fontoura, tinha dia que o menino tava bêbado no meio da casa, que é um álcool na bexiga ali com isso aqui. Mas ele tá, você vai ver a energia, você como médico, vai ver a energia que esse menino vai entrar. Pessoal da Cagep, o Farol Móvel já está aí, e vocês daqui a pouco podem entrar com perguntas para Carlão, também podem comentar problemas da sua comunidade. Daqui a pouco a pessoal do Farol de Notícias aí, o Giovanni Filho e o grande Alejandro Garcia, o homem, vai também estar conosco. E aí, Giovanni, nós vamos dar continuidade ao programa com mais uma bem-humorada coluna Farol Aceso. Caso eu conto como caso foi. Vamos fazer um resumo rápido do caso, eu conto como o caso foi. E o que marcou pra mim, gente, esta semana foi o choro do prefeito Luciano Duque. O prefeito Sorriso, do qual eu batizei de prefeito Sorriso, virou por alguns momentos o prefeito Chorão. Esta foi uma de muitas emoções para o prefeito de Serra Talhada. Durante entrevista a uma rádio local, o prefeito trocou largo sorriso pelo pranto angustiado quando foi provocada a comentar as ameaças do radialista Marquinho Dantas aqui neste programa. Com a voz embargada e os olhos marejados, o prefeito disse que era honesto, que estava sendo injustiçado, e desafiou Dantas a provar todas as suas ilações. Então, gente, eu preocupado com a saúde do prefeito, que eu já dei até uma rapadura para ele para diminuir a glicose, eu vou receitar para ele o efeito maracujina. Duque deve tomar uma maracujina. Em mensagem enviada por telefone a esse pobre colunista, o prefeito afirmou que ficou emocionado, sim, durante a entrevista, mas negou o choro e o ranger de dentes. Eu acredito nisso, eu acredito no prefeito. Mas o meu amigo, companheiro de bancada, Francis Maia, o rei das manhãs, confirmou todo o fato e disse para mim, jurando de pé junto, que pelo que é mais sagrado, que caíram 36 lágrimas do rosto do prefeito petista. E disse mais, Giovanni, foi 18 de um lado e 18 do outro. Então não tem como negar. Agora tem gente aí nos bastidores dizendo que o prefeito chorou é porque tá chegando aí dezembro. E dezembro, gente, é mês do 13º e a cobra vai fumar. Ainda fechando nessa história, o babão oficial. Eu descobri para vocês quem é o babão oficial. O babão oficial do governo Duque chama-se o motorista Cleubon Corrado, o cabinho galego gordinho. Pense no cabo que tá um servidor concursado da prefeitura. O motorista desbancou o escudeiro César Caíque na defesa do governo. Nesta semana, entrou no ar aqui na Rádio Cultura FM quando a vice-prefeita Tatiana Duarte concedia uma entrevista e deixou Tatiana numa saia justa daquelas, denunciando que a vice mantinha cargos agregados na prefeitura. Tudo em nome de Lulu Sorriso. Agora, o motorista virou o babão top oficial do governo Duque. E aí, o pipoco comer no centro. Para fechar, vou falar do pipoco comer no centro. Depois da tempestade, vem a bonança. No mesmo dia que caiu no choro, o prefeito Duque caiu nos braços do povo. Inaugurou a farmácia municipal na rua Frano Godoy e soltou uma girândola de 288 tiros. Foi tiro que só a bexiga lixa. A fumaceira foi grande, deu pipoco até umas horas. Ao entrar no prédio, após o corte da fita, um gaiato soltou o grito: meu prefeito, nessa farmácia tem maracujina, meu filho. O caso eu conto como o caso foi. Eu tenho testemunho que foi isso. Vamos lá, PC, quem temos aí agora? Agora a gente vai chamar o nosso repórter movido a Biotônio Fontoura, ele que é a energia pura, não é? Que foi tratado com pão de ló pro Giovanni Sai, ao lado do nosso monge Alejandro Garcia, o homem da paciência, o homem importado, vindo da Argentina, que é um exemplo de paciência, é quase um budista. Então é com você aí, Giovanni, filho. A voz do farol dos bairros. Bom dia, amigos e amigas do Farol de Notícias. O espetáculo não para, o espetáculo continua. Aqui é Giovanni Filho, pessoal. É isso aí, o garoto biotônico falando diretamente do bairro da Cajepe, no quadro A Voz do Farol nos Bairros. Ao meu lado, trago aqui, pessoal, como sempre, o Maomé da fotografia, o meu amigo, querido velhinho dos cabelinhos chamés, Alejandro Garcia. Ele já aqui se prepara para registrar os melhores ângulos dos bastidores dessa cobertura aqui no bairro, regada a muita água de coco, Giovanni Sá, e litros de protetor solar. Os moradores aqui, pessoal da Cajepe, já se deram conta da chegada aqui da caravana no farol, que começam a se aproximar aqui aos poucos do nosso farol móvel, para daqui a pouco soltarem a voz, mandando brasa por melhorias aqui no bairro. É isso aí. Então, nobre amigo Paulo César, se o negócio aqui já tá pegando fogo, o clima deve esquentar ainda mais quando a população, pessoal, chutar o pau da barraca e botar a boca no trombone, mandando perguntas ao nosso convidado desse sábado, o nosso querido amigo, o ex-prefeito Carlos Evandro, e claro, cobrando melhorias aqui pra Cajepe. É isso aí, galera, daqui a pouco a gente retorna com a bexiga lixa e botando pra torar, valorizando a voz do povo, e até já, pessoal. Giovanni Filho, direto da Cajepe, daqui a pouco, onde as pessoas, os moradores da Cajepe, onde o ex-prefeito Carlos Evandro deixou sua marca lá, vai ter um olho no olho, um ouvido no ouvido, daqui a pouco, com o ex-prefeito Carlos Evandro. Gente, a gente vai para um breve break. Break não, break é negócio americano, velho. Vamos fazer nossos comerciais, que quem sustenta esse programa, né? E a gente volta daqui a uns minutinhos já com o giro. De Giro Farol e com a entrevista com o ex-prefeito Carlos Evandro. Vocês podem ligar para o 3831-1314 e também mandar sua pergunta pelo WhatsApp, o 999-886756. Quero mandar um abraço aqui, que mandou um alô para o senhor já, o presidente do PR, o doutor Alan Pereira, que está na escuta. Quero mandar um abraço, Alan, e a todos aqui. Daqui a pouco tem mais ouvintes aí que a gente vai ficar mandando um alô. Até já. Líder de acessos em Serra Talhada e região, agora está no seu rádio. Portal Farol de Notícias. 5 anos informando com qualidade e profissionalismo. Anuncie com quem realmente faz a diferença. Acesse www.faroldenoticias.com.br. Entre em contato conosco 087-9921-8959. Neste verão, deixe o sol do lado de fora e venha para EG Filmes e Revestimentos Fumê. Conte com nossos serviços. Temos revestimento fumê em carros, em residências, envelopamento, além de adesivos de carros e motos. Temos também lavagem a seco de estofados em geral e muito mais. Agora com 2 lojas. Loja 1, Rua Doutora Ademar Xavier, número 768, no Alto da Conceição. Loja 2, Avenida Afonso Magalhães, próximo ao viaduto. Venha conferir. EG Filmes, um lugar completo para o seu carro andar bonito e você protegido do sol. Doutor Barbosa Neto, angiologista e cirurgião vascular. Trata das doenças vasculares periféricas, como veias dilatadas, feridas, varizes, tromboses, entre outras doenças circulares. Atende na Rua Cornélio Soares, 810, no centro. Telefone 3831-1420. Doutor Barbosa Neto, angiologista e cirurgião vascular. A Chocolataria Gramado, inovando mais uma vez vocês, agora traz diretamente do Rio Grande do Sul os produtos da Weber House. Os melhores licores, cachaças envelhecidas e a autêntica cachaça premium Playboy. Venha conferir, tomando o único chopp da região, o chopp de Bron. Vai presentear, quer surpreender? Passa na Chocolataria Gramado, que fica localizado à Rua Cornélio Soares, 605, no centro de Serra Talhada. Fones 3831-4685 e 996351040. E em Triunfo, na Rua Manuel Gastão Cardoso, número 408, centro da cidade. Sua casa não será mais a mesma. Isso porque a loja Castelo dos Colchões preparou para você, cliente, muitas novidades que só uma loja que tem parceria com seus fornecedores pode oferecer. No Castelo é assim: sua compra é facilitada e o atendimento é diferenciado. Seja na sala, no quarto, na cozinha ou em qualquer parte da sua casa, o Castelo dos Colchões tem ofertas e qualidade. Castelo dos Colchões, onde o cliente reina, ilumina. Rua Enoque Inácio de Oliveira, 444 Centro, Serra Talhada, fone 3831-3205. Ponte da Beleza de Serra Talhada completa 10 anos e quem ganha o presente é você. O Salão de Beleza Rechelle oferece os serviços de corte, hidratação, nutrição, cauterização, reconstrução, relaxamento, escovas progressivas e progressivas definitivas, coloração, luzes, pigmentação e matização. O Rechelle também realiza design de sobrancelha, depilação com linha, alongamento de unhas, unhas em gel e em fibras de vidro. Durante esse mês, o salão estará realizando promoções todas as terças e quartas, nos serviços de unha de gel e de hidratação. O Salão de Beleza Rechelle está localizado na Rua Cornélio Soares, ao lado da Agência dos Correios. Fone 3831-6270. Completa da cidade, fone 3831-1595. Venha conhecer o HD Studio, fundado desde 2011 e comandado pelo fotógrafo e cinegrafista João Paulo Barros. A HD Studio conta com o melhor estúdio profissional da região, com amplo espaço, sala de espera confortável, ambiente climatizado e amplo estacionamento. Realizamos coberturas de casamentos, formaturas, aniversários com a qualidade que só a gente sabe oferecer. Contamos com tudo para formandos. Temos becas, capelos, canudos, camisas de curso, tendas e outros materiais. Avenida Custódio Conrado Lorena Sá, 776, bairro da ABB. Fone 087-9921-0976. Dores na coluna na hora de acordar e até nas atividades mais simples, nós temos a solução. A Clifisa possui uma equipe especializada que oferece a você tratamentos não cirúrgicos eficazes, capazes de eliminar as dores de hérnia de disco. Desperte o seu corpo para uma vida mais saudável. Dê adeus às dores na coluna. Ligue 087-3831-3992 e agende a sua avaliação. Atendemos convênios e particular. Profissional responsável, Dr. Denner Fonseca. No Giro do Farol. No Giro do Farol. 11:25, nós estamos aqui num programa Farol de Notícias, o seu encontro semanal com Farol, trazendo todos os bastidores da política e das notícias de Serra Talhada e da região. Nosso Giro PC, que a gente geralmente comenta as matérias, faz um breve comentário sobre as matérias mais acessadas, mais comentadas da semana. Nós começamos o mote da semana, gente, foi a história da CDL. Nós tivemos uma matéria, CDL quer mudanças no projeto e Câmara deve convocar o diretor da ST Trans. Essa matéria foi na terça-feira e deu 30 comentários. O CDL aí colocando a zona azul no coco de roda. Isso, é só mandar dois alôs antes de comentar, Giovanni. Para todos os estudantes que hoje vão começar as provas do Enem. Então desejar sorte aí, muita tranquilidade e que muitos talentos saiam dessa seleção através do Enem. E um abraço para o ex-diretor da Escola Antônio Timóteo. Jean Charles Vanderlei, um abraço aí, Jean. Bom, essa questão do CDL mostra que um setor da sociedade começa a rejeitar essa proposta da Zona Azul como está, né? Então, os lojistas, né? E o porta-voz do setor do lojista é a CDL, já se manifestou, a Câmara vai analisar. Agora, a pergunta que se faz é: a prioridade vai ser apenas apenas aos lojistas que são representados pelo CDL e o restante da sociedade. Como vão ser privilegiados nessa discussão sobre a Zona Azul? Esse assunto ainda promete muitos debates, a gente vai voltar a comentar isso ainda neste programa. Na terça-feira tivemos uma matéria que deu 40 comentários, que foi uma declaração do Dr. Nena Magalhães, abre aspas, Dr. Nena disse, gente, se Luciano fosse um grande cidadão, ele não seria mais candidato a prefeito. Eita, que essa Nena deu um chute naquele lugar, velho. É, tem alguma coisa aí que a gente ainda com o tempo vai entender bem essa ruptura do Dr. Nena com o Luciano Duque. Ele aos poucos começa a alfinetar e mais uma vez o prefeito silencia, né? Assim como Marquinhos Dantas havia feito declarações contundentes a seu respeito, o prefeito silenciou, passou mais de uma semana para dar uma resposta e novamente ele silenciou diante de uma posição muito contundente do Dr. Nena. Eu acho que o prefeito está na hora de começar a se justificar, porque senão vai dar a impressão de que algo errado aí. De repente, doutor Nena virou antipetista desde criancinha, porque o homem tomou uma raiva, tomou um ódio do PT, que Ave Maria. E Nena hoje está no PSDB. Também vamos lá, ligeirinho, na terça-feira, com a matéria que deu 32 comentários, foi Duque admite endividamento e diz que equilíbrio das contas só acontece no ano que vem. Lembrando, antes de você comentar, que ele já cortou um bocado de coisas, já fez demissões de alguns cargos comissionados, diz ele que cortou na própria carne parte do seu salário da vice de secretários, mas está admitindo que a coisa só pode, talvez, melhore em fevereiro do ano que vem. Eu acho que é o peso que o prefeito está pagando pelas estripulias que foram feitas, principalmente as cooptações, né? Ele fez aí umas manobras e já a gente, inclusive, escreveu isso para o Farol de Notícias, a gente questionava, porque todas as cooptações foram usadas com dinheiro público, ou seja, troca de cargos. E agora vem o arroxo. Então o prefeito agora vai ter que ter jogo de cintura para sair dessa. O que a gente espera é que não sobe para o servidor público que trabalha, está todo dia no dia a dia exercendo suas atividades e espera no final do mês receber seu salário. Nesse jogo de cintura eu vou dar um presente, mais um presente a você, Duque. Eu vou comprar um bambolê para você, porque você vai ter muito jogo de cintura, vai ter que dançar um bambolê aí, porque a coisa vai arrochar, meu velho. E eu torço que você pague o 13º salário no mês de dezembro. Também na quarta-feira foi uma matéria exclusiva nossa, deu 87 comentários, foi uma das mais comentadas da semana, a oposição em destaque. Toda vez que a oposição se reúne, e Carlão vai falar nisso daqui a pouco, gera debate, né? E nós tivemos uma matéria, a oposição da pontapé inicial rumo a 2016 e afina o discurso por Serra Talhada e contra o PT. É, e eu acho que uma das peças fundamentais disso está sendo inclusive foi uma reunião provocada pelo presidente do PR, né, Alan, mas também eu acho que um ingrediente importante tem sido a presença do Dr. Nena. Ele tem se movimentado, já se reuniu a semana passada com o deputado Augusto César, se articulou aí também a reunião com Marquinhos Dantas, então de repente ele passou a ser um elemento importante nesse movimento antipetista e antiduquista. É, na quinta-feira, uma frase do deputado federal licenciado Sebastião Oliveira também gerou muito comentário no Farol, gerou 50 comentários no dia só, e ele disse o seguinte: Serra Talhada precisa de um bom gestor e não de um prefeito popular. Frase de Sebastião Oliveira, que é respondendo uma provocação de Marquinhos Dantas, que aqui neste programa chegou a dizer que Serra Talhada estava precisando de um prefeito popular. Sebastião tem outra leitura. Isso, e eu acho que tem uma questão muito importante sobre a oposição, é a presença mais contínua do deputado Sebastião Oliveira, né? Do secretário. Ele, de certa forma, anda meio que distante. Lógico que a gente entende as atribuições dele, mas ele seria um agregador, um elemento a mais nesse movimento das oposições, que a cada dia parece estar mais fortalecida para ir para o embate contra Luciano Duque em 2016. E para fechar o nosso giro do Farol, não podia ser diferente, o choro, gente. A manchete foi o seguinte: Luciano Duque se emociona e chora no rádio ao falar que se sente injustiçado. Foram 59 comentários, que mostra, PC, também um perfil interessante. É que o gestor também é humano, né? Eu não vejo nenhum demérito nesse negócio que homem não chora, chora. Só quem diz isso é aquele cabo que canta fino, o nome dele é o Pablo, né? É o cabo que canta fino, né? Não, o meu exemplo disso era Lula, né? Ganhou votos e a simpatia de muitos brasileiros ao chorar. Agora, a leitura que se faz aí é que será que o prefeito não estava fazendo um teatrinho? Tem setores da oposição que acham que o Duque estava fazendo um teatrinho. Você, o que é que você acha? É, eu acho que tem alguma coisa de todas as vezes que o prefeito é pressionado, principalmente que se coloca em xeque a sua postura, a sua integridade, ele tem essa reação. Não é a primeira vez que publicamente ele vai às lágrimas quando se sente pressionado sobre essa questão da sua ética. E todas as vezes ele responde da mesma forma, que ele coloca o patrimônio que ele tem, né, o que ele já adquiriu na política. Então tem alguma coisa aí no prefeito que ele se sente enfraquecido nisso. Bom, se isso vai ser algo que vai agregar alguma coisa para ele, eu não sei. Em 2012 foi bom, mas eu acho que para 2016 é péssimo o prefeito chorar. Ele agora tem que sorrir bastante. Depois do giro, vamos ao quadro, Orlando. Qual é a nota? Qual a nota? Bom, a nota 10 a gente começa parabenizando a gestão pela farmácia, a inauguração da farmácia municipal. O prefeito, ele tirou a farmácia dentro do prédio do Centro Municipal de Saúde. E para mim não fez uma medida que não foi de economia, não, porque me parece que locou um imóvel para colocar a farmácia, mas deixou a farmácia mais confortável. Então para mim é nota 10. Nota 10, nota 0, PC. Ah, nota 0 vai para atraso de 2 meses dos salários dos professores, que aí tem o silêncio, né, do secretário, o Edmar Júnior, meu amigo Edmar Júnior, e também do sindicato dos professores, né? Até agora não se posicionaram e aí já vão 2 meses de salário atrasado dos professores. Isso é nota 0. É, os professores, diga-se de passagem, são os professores da planilha, os professores contratados que passaram parte da semana ligando para a redação do Farol, gente, fazendo as suas lamentações, né? Por falar em Adimar, quero mandar um abraço para meu amigo Adimar. Adimar, que sou eu, um boato ontem, que Adimar tinha morrido, rapaz. Eu vi, me encontrei com o Adimar na padaria. Eu sei, você tá vivo? Aí eu tô, rapaz. Eu soube dessa história que tinha me matado. É, vida longa, professor Adimar, um grande rubro-negro. E, pois não, BC? No Coco de Roda com. Bom, às 11:32 chegou o grande momento da nossa conversa franca e aberta no nosso Coco de Roda, e hoje a gente recebendo com muito prazer, depois de ter passado por aqui o prefeito Luciano Duque, o Marquinhos Dantas, o deputado Augusto César, agora o ex-prefeito de Serra Talhada, Carlos Evandro. Carlão, bom dia, Carlão, seja bem-vindo aqui ao programa Farol de Notícias. Bom dia, Maia, bom dia. Não, peraí. Maia, olha, rapaz. Bom dia, desculpa aí. Acaba só vive Maia. É, só vive Maia, a primeira vez. Vem que a diferença só conta por dentro, viu? Maia tem alguma coisa, viu? Bom dia, Maia também, que deve estar com certeza nos ouvindo, que ele disse que ia nos ouvir. Certo. Então, Giovanni, PC, Orlando, Manu, a nova revelação, o homem que tá lá na Cagep, o rapaz do Biotônico, e o nosso argentino, o, né? Alejandro. E bom dia também já aos amigos da Cagep. PC, pode começar o nosso Coco de Roda. Bom dia, ex-prefeito Carlos Evandro, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu inicio com uma pergunta, com base numa resposta que o próprio prefeito deu aqui ao nosso programa, quando se falou sobre o senhor. Ele então respondeu que era uma pessoa que assume compromisso e cumpriu o compromisso com ele. A pergunta eu devolvo. Luciano Duque cumpriu o que prometeu a Carlos Evandro? Não, eu não tinha feito nenhum compromisso com ele nesse sentido de prometer. Não. É tanto que eu não interferi em nenhum momento na escolha de secretário, coisa raríssima. Ao contrário, quando eu assumi a prefeitura, eu indiquei diversas pessoas que eram ligadas a ele, ao grupo dele. Mas eu não fiz nenhum compromisso, é tanto que minha esposa nem ia ficar lá como secretária. Foi um pedido do pai dele, de João Duque Filho. Deixa, eu digo, não, para não dizer que eu estou trazendo gente e querendo dar continuidade ao governo, que era meu. Mas ela ficou ainda até agosto. Mas eu não tenho nada que de dizer dele, de compromisso. Eu não tenho, não. Ele está fazendo a parte dele, eu fiz a minha. A minha eu cumpri, com certeza absoluta, e a população sabe dos desafios que passamos para ele chegar onde ele está. Vestir a camisa, sair com aprovação e com certeza absoluta, influenciou diretamente. Fui um primeiro prefeito reeleito da história de Serra Talhada, e com grandes desafios, com o trabalho que enfrentamos e que ele está passando agora. Essa crise que vem desde junho, maio mais ou menos, do meu último ano de mandato, foi de 2012, com aquele imposto do IPI. E as prefeituras estão passando por uma dificuldade que eu já anunciava, já previa. já dizia. E dele não tenho que falar sobre compromisso, eu cumpri a minha. E espero que ele faça o melhor para Serra Talhada, é o que eu desejo. Ex-prefeito Carlos Evandro, para justificar o momento de crise que os municípios vêm passando, o prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, ele vem repetindo um mantra. Pelo menos ao longo dessa semana, ele soltou pérolas do tipo que a gestão que ele recebeu, para justificar a crise e os problemas que ele está enfrentando, que recebeu a gestão com 15 milhões de salário de débitos. Ele diz também que recebeu a gestão das suas mãos com salário de servidores atrasados. Por outro lado, o deputado Sebastião Oliveira, ele preconizou que após a festa de setembro uma bolha estourar. E tudo que está acontecendo agora, o deputado Sebastião Oliveira avistou um pouco mais na frente, que se contrapõe ao discurso do prefeito Luciano Duque, que prefere, que me parece que está jogando uma culpa nos 15 milhões. A minha pergunta é o seguinte: quem está culpado? Quem é a culpa nessa história? O prefeito está certo em dizer que o que está passando agora é por conta dos 15 milhões que recebeu de débito da sua gestão, dos salários atrasados, ou é o deputado Sebastião Oliveira que vislumbrou que depois da festa de setembro foram gastos quase cerca de 2 milhões, dos quais, segundo prestações de contas da prefeitura, 700 mil dos cofres públicos, ia acontecer esse tipo de coisa? O que é que o senhor acha? Primeiro, eu desconheço esse débito, e ele sabe disso. Se ele sabia que estava um rombo desse, porque ele quis ser candidato a prefeito. Se ele tinha conhecimento pleno e geral da realidade do município, que eu jogava as claras. Ele era um vice-prefeito que andava comigo atuante. Primeiro, eu desconheço isso. O débito dos 15 milhões. Lógico. Se eu fosse falar de débito dos prefeitos que passaram, me digo um prefeito, que o prefeito é o prefeito que não quer deixar a prefeitura e a entidade. Você, quando assume a prefeitura, você assume o ônus e o bônus. Mais ônus. Porque não tem uma prefeitura que eu quero só saber qual foi o prefeito aqui de Serra, né? Desses, pelo menos do meu tempo que eu conheço, de 1992 para cá, quando eu fui vice-prefeito, que não deixa débito para o seu sucessor. Isso não é o prefeito que deixa, não. É uma bola de neve que vem rodando, e eu quero, vou esperar, que ele fala tanto nisso, o que esse rapaz vai deixar. Porque eu sei que só de lixo ele já deve bem 6 meses. Que aí dá 2 milhões. Só daí, certo. Tem mais três ou mais de atrás do pessoal dos transportes, que vai passa de 1 milhão. Certo. Se você for somar aqui só disso, fora de funcionário. Está tendo uma bomba de efeito aí que vai estourar uma bomba. Mas com certeza absoluta, isso aí você não tem nem dúvida. Eu gostaria, que eu não trouxe por quanto pior, melhor não, que ele saísse e entregasse a prefeitura enxuta, sem débito. E eu vim aqui na rádio, eu tive o maior prazer de vir aqui dizer, parabenizar o prefeito, porque ele vai deixar a prefeitura enxuta. Mas o problema não é ele, não. O problema é Dilma, que quebrou os municípios, não é só ele. Estavam lá em Brasília pedindo, inclusive, aumento de imposto. Acho um pouco os impostos que já tem, a carga tributária do município que a população paga, ainda estão querendo empurrar e botar os prefeitos de vítima, porque estão tudo com pino na mão, tudo quebrado. 99% das prefeituras de 5.562 municípios do Brasil estão falidos, você vê isso na mídia todo dia. E aqui não é exceção, não. Aqui não tem mistério. Esse dinheiro que foi gasto na festa de setembro, como Sebastião Oliveira fala, vai fazer falta sim, já está fazendo, tá bem? E vai fazer mais falta ainda de recursos, que a gente sabe que foi mal empregado. Por exemplo, o anel viário, gasta 1,5 milhão numa obra que parece sem projeto, sem... Tem que ter, isso aí vai estourar, isso aí vai vazar o asfalto ali do IPCEP, que a gente sabe da qualidade, a gente sabe disso, tudo isso aí vem fiscalização, meu irmão, e vem em cima do prefeito com certeza absoluta, tá bem? Eu não desejo, e nem fiquei falando do débito. Será que o Geni deixou débito pra mim? Será que Geni deixou? Ferdinando deixou, Tião deixou, Augusto Sérgio deixou, mas ninguém tá falando. Você vê que o governador do Rio Grande do Sul assume herança maldita ali, sim, do PT, tá quebrado lá, sem entender nem para manter a estrutura de funcionamento, nem pagar os funcionários, e nem por isso ele ficou falando do gestor anterior, não. Ele sabe que a realidade é do Estado, não é o prefeito, que é o prefeito que vai querer deixar débito. Agora ninguém paga conta sem dinheiro, eu quero ver se ele aqui é diferente dos outros. O daqui eu desconheço, só se ele fizer mistério ou fazer milagre de aparecer dinheiro, porque ninguém, eu não conheço, ninguém faz, e ninguém paga despesas sem ter receita. Tá bom, meu irmão? Paulo César. Ex-prefeito Carlos Evandro, chegou aqui duas perguntas, dois ouvintes através do WhatsApp. Certo. E aí eu repasso para o senhor. A primeira é de Guilherme Guabiraba, lá da Coab. Ele pergunta o seguinte: como entender a reprovação das contas de 2008 e 2012? Aí eu acrescentaria essa pergunta o seguinte: foram problemas de gerenciamento para essas contas serem reprovadas ou foi questão de cunho político? Política, lógico que política. A primeira conta rejeitada, que nem devolver dinheiro e nem multado eu fui. É uma retaliação, rapaz. Você tá vendo o que é conta? As contas de Lula foram aprovadas agora, de colo do finado que morreu, Itamar Franco. Itamar. Você vê como é. Fernando Henrique, quero ser julgado agora. O Tribunal de Contas é orientador. Acaba o prefeito se defender e mostrar que não cometeu dolo, como eu não Mas cometi. O parecer, ele indicava que a Câmara deveria reprovar ou aprovar os dois pareceres? Ele deixa que você fique à vontade. Quantas contas já foi aprovada que manda devolver aqui? Tem duas recentes e eles aprovaram. Então, tem o prefeito vai e mostra sua defesa e é um erro técnico que prova que não houve dolo, que não houve apropriação indébita do dinheiro. Cabe a eu me defender ou qualquer prefeito se defender. Mas o senhor acha que, dentro dos recursos que o senhor tem apresentado, consegue reverter ainda essa situação dessas duas contas? Ou o senhor já é uma fatura liquidada? Não, reverte. Eu entro na justiça, é um direito meu que eu tenho defesa. Quem é criminoso tem direito, quando faz eu que não cometi crime. Isso. Eu nunca me apropriei de um centavo que quer de prefeitura, principalmente de planos. Você contrata uma empresa para fazer o gerenciamento do OSCIP, porque você pega a prefeitura acima do limite prudencial e você vai no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas diz que pode fazer, você vai na Câmara, a Câmara aprova que você pode fazer. Eu contrato médico, enfermeiro, dentista, auxiliar de serviços gerais, os agentes de EDMIS e agente comunitário de saúde, repasso o dinheiro. Se a empresa não ela pagou, mas não cumpriu algumas coisas técnicas, que não sou eu, é ela que responde. Mas o Tribunal de Contas não responsabiliza, não é a empresa, não. Responsabiliza o gestor. Aí ela me responsabiliza, eu responsabilizo a empresa. E a outra pergunta que chegou é de Sandra do IPSEP. Ela pergunta se Carlão se arrepende de ter apoiado Luciano Duque. Rapaz, a vida da gente, todas as coisas acontecem com a permissão de Deus. Eu já falei isso e não vou estar repetindo, que não adianta lamentar. O que tem que contar é daqui para frente. Nós estamos aí nessa união com 11 partidos, tentando mudar isso. Eu não tenho nenhum interesse em participar, em concorrer, mesmo porque já fui vice-prefeito, já assumi a prefeitura 30 dias, então já fui oficialmente e fui prefeito e prefeito reeleito. Então não tem essa vaidade mais de ser, que não penso que a idade. Quem for pegar uma prefeitura como está essas hoje, as prefeituras do Brasil, estado de falência ou pré-falência, tem que ter muita vocação, muita determinação, levar o nome de ladrão, que é o pior que tem. E logo o prefeito, assim que você entra, quando sai o rico, sai o milionário, não quer saber de sua vida pregressa, sua cirratinha, quase tudo que você tem. O fruto do seu trabalho, como eu tenho 33 anos de médico, me mostre um médico da minha época que não está estabilizado financeiramente, a não ser que eu fosse um preguiçoso ou incompetente, que nunca deu um prego numa barra de sabão, como tem uns aí, que fica ali dizendo, eu sou um pobrezinho, não tenho o quê, porque nunca fez nada, nunca trabalhou, o que trabalhou não soube gerenciar, e a gente só tem a lamentar e não vou estar aqui criticando nem falando de ninguém, não. Agora eu tenho a minha consciência tranquila, meu irmão, que eu procurei fazer o melhor para Serra Talhada, isso aí não tinha a menor dúvida. Eu quero mandar um abraço aqui pra China Menezes, mandou pedir a benção aqui, ó, né? China, já fizeram as pazes já, não? Já fizeram as pazes, né? Pronto, tá, obrigado. Eu não tenho nada com esse. É. Oi. Ô, PC, quem foi a moradora aqui? A ouvinte que... Sandra do IPSEP. Sandra do IPSEP. Eu vou aproveitar a pergunta de Sandra, que eu tinha feito um roteiro aqui parecido com a sua pergunta, eu queria agradecer a Sandra pela participação. Vê só, com relação a 2012, o prefeito Luciano Duque prometeu hospital municipal, que ainda não saiu do papel, pode ser que saia, não sei. Anel viário, também, que não saiu do papel. Um parque verde municipal aos mortos do Parque da Jaqueira, também, que não saiu do papel. Um teatro municipal, que seria lá no antigo Monxarifado, que também não saiu do papel. O prefeito Luciano Duque sequer conseguiu fazer a gestão ou a adoção do esfardamento escolar. A minha pergunta é o seguinte, tem um pouco a ver com o que Sandra perguntou. O senhor não teme de ser cobrado em 2016, quando botar a campanha para moer, que o senhor for para a rua pedir um voto de confiança novamente, que o senhor vai com a lado do candidato da oposição? O senhor não teme que isso seja jogado na sua cara, não? Essas promessas que o senhor estava no palanque em 2012, ao lado do prefeito atual, o senhor não teme ter essa rebordosa, esse desconforto de dizer, olha, o senhor passou aqui em 2012, o seu candidato prometeu isso, isso e isso, não fez nada. Como é que o senhor vem de novo na minha porta? Como é que o senhor teme que isso pode acontecer? Eu poderia até sentir alguma coisa se eu estivesse com ele, lá, aliado dele. Se estivesse com o carro, minha mulher estivesse trabalhando com ele, ou alguma pessoa me ligada, e eu estivesse fazendo parte da gestão, logicamente que eu ficaria constrangido. Agora, como eu não estou e me distanciei dele logo no começo da gestão, eu estou tranquilo, porque primeiro eu não adivinho. Se eu adivinhasse que ele ia ser como ele está aí, logicamente que eu não teria apoiado. Uma pessoa que foi seu vice-prefeito em dois mandatos, que conhece, vem trabalhando na vida pública há muitos anos, você pensa que estava preparado para dar continuidade, e era o que a gente pregava, era isso, dar continuidade ao trabalho, como ele disse que tinha aberto um canal para Brasília, a estrada de Brasília, a estrada está meio dificultosa, cheia de buraco, a gente sabe como é que está a nação, infelizmente o Brasil hoje passa por uma crise, talvez nunca tenha existido uma crise do nível que está. E você quando vê, assiste os programas de televisão, eu assisto na Sky, eu não sou expert em economia, mas o que se vislumbra aí, principalmente para quem é mais, o ente mais fraco da federação, que é os municípios, são muitas dificuldades ainda, não é agora não, ainda para o ano que vem talvez melhore, eu estava vendo hoje, em 2017. Então talvez. É uma situação muito difícil, eu não tenho nenhum constrangimento. E vou na casa de qualquer cidadão que eu continuo fazendo política, Giovanni, atendendo o povo, do mesmo jeitinho que eu faço há 33 anos. Então eu não tenho nenhum constrangimento. E se eu adivinhasse, eu era o homem mais rico de Serra Talhada, eu não estava aqui não. Esse é o meu filho. Meu, vamos lá direto da CAGEP, o repórter Giovanni Filho, Alejandro Garcia. Vamos lá, companheiros. A voz do farol dos bairros. Salve, salve, faroleiros, amigos do Farol de Notícias, agora sim falando aqui diretamente do bairro da CAGEP, exatamente da rua 14 de julho, de frente aqui à UPAE, com o oferecimento do nosso amigo João da Farmácia Barros. É isso aí, nosso amigo João que nos ajudou aqui a articular os moradores que já estão aqui preparados para mandar brasa, fazendo perguntas e cobrando melhoria aqui pro bairro. Ao meu lado está aqui Raimundo da Silva, de 56 anos, Raimundo que é aposentado e tem muita coisa para falar. Seu Raimundo, o senhor é a voz do farol nos bairros, pode mandar brasa, amigo. Raimundo, seu amigo, só que eu te agradeço, prometeu e cumpriu. Não preciso de que criticar em nada. Que para mim você foi um ótimo prefeito e que você consiga sempre ser mais. Queria candidatar só deputado estadual, né? Para poder a gente trabalhar melhor, né? É isso aí! Muito bom! Muito obrigado, amigo Raimundo! Cheio de elogios aí para o ex-prefeito. Agora aqui comigo está Francisco Carvalho, que ele é 39 anos, ele é vendedor aqui na. Trabalha aqui há muito tempo aqui na HGV. É isso? Pois bem, então, amigo Francisco, pode mandar brasa, você é a voz do farol nos bairros. Boa tarde a todos. Bom dia ainda, né? Deixa eu só passar uma informaçãozinha do que está havendo. Eu sei que o nosso ex-prefeito, ele fez muitas coisas boas aqui e o que é bom tem que manter, né? Então, temos o nosso prefeito hoje, né, Carlos Evandro, o ex-prefeito Carlos Evandro e hoje Luciano Duque. Então, aqui na CAGEP, essa rua 14 de julho, ela, depois dessa UPA, essas ruas calçadas aqui, a CAGEP hoje, ela é um bairro de, sabe, que mudou muito a vida do povo. Então, é o seguinte, o que tem feito o povo da CAGEP reclamações, a gente fica escutando, depois dessa UPA aqui, de segunda a sexta-feira é muito movimento aqui, tá certo? Então, ex-prefeito, você deixou muita coisa boa, tá certo? Na cidade de Serra Talhada, E eu tenho certeza que o prefeito que está hoje, ele tem que manter, né? É por obrigação, é o povo que pede isso. Então, algumas coisas hoje tem que melhorar. É, por exemplo, hoje essa rua 14 de julho aqui em frente à UPA, de segunda a sexta-feira, é muito movimento, vem o pessoal do interior, vem o pessoal das outras cidades vizinhas. Então, criança atravessando aqui, e tem muita gente responsável que fica passando aqui nessa rua aqui e não tem escrúpulo de maneirar, de passar devagarinho, entendeu? Corre o risco de ter acidente. Esses quebra-molas, são 5 quebra-molas aqui nessa rua, e tem que ser mudado. O projeto foi feito, beleza. Seu projeto foi feito, ótimo. Mas tem que melhorar, é que eu disse. Coisa boa tem que manter, certo? Algumas coisas tem que melhorar. Então, esses quebra-molas tem que dar uma olhada, tem que dar uma achatada nele, né? Que é o pessoal passar devagar, o pessoal passa empinando aqui, correndo o risco de acidentar alguém, entendeu? Então, assim, eu sei que tá vindo aí a próxima eleição, tá certo? Não sou do lado A, nem sou do lado B, entendeu? Quero deixar bem claro aqui. Só que é o seguinte, o povo, eles imploram, meu amigo, eles imploram. Essa rua aqui é muito movimentada, tem os mototaxistas aqui que imploram. Pessoal que vem de fora, certo? Que não conhece Serra Talhada ainda direito, eles andam devagar, andam devagarinho, mas o pessoal daqui da rua aqui, eles passam correndo demais, entendeu? Então tem que melhorar muito. Muito obrigado aos ouvintes e ao ex-prefeito que está aí na rádio. Ok, grande amigo Francisco, parabéns pela sua reivindicação. E agora, para fechar, pessoal, estou aqui com o Francinaldo da Silva, de 30 anos. Ele é mototaxista aqui do bairro da Cajep e tem muita coisa para falar. Francinaldo, você é a voz do farol no bairro. Pode mandar um abraço, amigo. Em primeiro lugar, bom dia a todos que estão me ouvindo aí. O Carlos Evan também, o ex-prefeito Sandu. Eu quero falar sobre aqui. Regulação do trânsito, de estacionamento aqui, que tá muito, muito errado para mim, viu? Porque eu sou mototaxista, mas realmente não tá de acordo com o certo, né? Porque nós trabalhamos na Precisa, chega muito, os trânsitos tá tudo errado aqui, os carros ficam ocupando as vagas aqui, então, chega van, chega tudo aqui. Então, só que eu quero que faça aqui, de frente à UPA, o prefeito melhorar as coisas. É o que eu peço a todos que estão me ouvindo aí. Espero que, se você falei alguma coisa a mais, me desculpa aí, porque o que eu tô falando é para agitar o bairro, coisa melhoria pro bairro. Então, espero que todos estejam me ouvindo e um bom dia para vocês aí. É isso aí, amigos da Cultura FM, do Farol de Notícias. É o povo que tá virado na gota, Giovanni Sá. E agora, esperando a resposta do ex-prefeito Carlos Evandro, vai que é tua, Carlão! Valeu, meu grande garoto, homem biotônico. Carlão, aí você viu aí, três comentários, basicamente três aprovações. Minha pergunta é: esse calçamento do bairro foi com recurso próprio, não? Não, ali foi a primeira obra que eu fiz no meu primeiro mandato, que era um bairro, quando eu assumi a Cajep, não tinha nem saneamento, não tinha um metro de calçamento, era o esgoto a céu aberto. E eu, na minha caminhada, nas minhas andadas durante a campanha, eu disse à população que a primeira obra que eu iria calçar seria, calçar e sanear, seria a Cajep. João Final e João Henrique me cobravam muito, ele e a família dele, que são meus amigos. Eu digo, pois vamos, pode ficar tranquilo. E assim eu fiz, olha, somos juntamente com o deputado Sebastião Oliveira, e o deputado Inocêncio Oliveira, falar com Java Vasconcelos, e ele libera uma parte. Eu fiz com recursos do estado, e essa rua 14 de julho, a rua principal, eu fiz com recurso próprio. O dinheiro que não era suficiente, o cara me orientou, o chefe de gabinete, disse, não peça muita coisa a Java, não, Java, com aquela simpatia dele. É, aquela alegria, aí, né? Ele disse, você quer o quê? Eu digo, eu quero que o senhor me libere. Quanto é que dá mais ou menos? Eu digo, não, eu não posso entender, isso é o senhor. Mas é um bairro importante, eu expliquei, ele liberou e assim nós fizemos. Eu calcei com recurso próprio, já que você está tocando em recurso próprio, eu calcei a Caxixola. Saí de lá e saneei, calcei a Caxixola toda com recurso próprio, fiz diversas escolas. Só, se eu for falar de recurso próprio aqui, não dá tempo, não, a gente está no finalzinho do programa. Eu quero responder e agradecer aos ouvintes da Cajep, Francisco, Francisco Carvalho, Raimundo, que são os amigos lá da CAGEP, e o Francinaldo. Agradecer aí os elogios, fiz minha parte, procurei atender as necessidades, inclusive não só de calçamento, saneamento, com posto de saúde, que também não tinha, essa UPA, que gera alguns transtornos que eu estou vindo aqui, então, mas é um avanço muito grande, reivindicação do deputado Sebastião Oliveira, deputado Inocêncio Oliveira, do ex-governador Eduardo Campos, que está se mantendo com o nosso governador Paulo Câmara. Agora, esse problema do trânsito, já que o trânsito hoje pertence ao município, o prefeito deve estar nos ouvindo, deve tomar as providências para evitar que ocorra um acidente. A gente sabe que hoje a UPA movimenta muitas pessoas e com certeza idosos e crianças principalmente, que a gente tem que ter um cuidado especial. E eu tenho certeza que o prefeito vai ser sensível a isso aí. Tá bom? E agradecer a toda a população aí da CAGEP que nos ouve. Ok, Carlão, não sei só se o prefeito vai aceitar conselho do padre Carlão, mas tudo bem. Só mais um, a gente tá chegando no final pra gente ir pro bate-pronto aqui com o prefeito, ex-prefeito Carlos Evandro, e também um presentinho do Farol que a gente vai presentear, como tudo que a gente faz com nossos convidados. Minha pergunta tem a ver com 2016. O senhor está colocando no campo das discussões, dentro das oposições, o nome de sua esposa, Socorro Brito. E a pergunta é: se dentro do processo de discussão o nome de Socorro não for viabilizada, Carlão vai marchar junto com a oposição, firme e forte? Mas você não tem nem dúvida, meu irmão. A gente tá... Não tem possibilidade de uma terceira via. Não, essa não. É o depender caminho. De mim, de jeito nenhum. Eu estou aí, nós discutimos isso, isso tem ficado mais do que maduro dentro da conversação, desses 11. Nós fomos para a reunião de novo, repetiu-se a mesma coisa, dizendo que todo mundo tem calçação na linha da umidade e quem tiver, quem mais somar, quem mais unir, vai ser o candidato e o outro vai ser o vice. Ok, agora vamos chegar aqui ao nosso bate-pronto, gente. Bate-pronto, Carlão, sai, vamos fazer, dar alguns nomes para o senhor, e a gente vai querer que o senhor resuma o seu pensamento numa frase. É um ping-pong, o bate-pronto é um ping-pong. Uma frase, um pensamento, é uma coisa bem rápida. O nosso bate-pronto, vamos lá, Orlando. Bate-pronto com o Farol. Bate-pronto com o Farol. Eu começaria uma opinião sua, Luciano Bluck. Tenho nada pessoal contra ele. Nada, nada, nada. Convivemos 8 anos juntos, fomos amigos. Ele fez algumas coisas que eu não gostei, nós nos distanciamos, mas não desejo mal. Quero que ele faça o melhor para Serra Talhada, que é isso que a população e eu, como cidadão Serra Talhadense, eu espero. Com a palavra, defina aí Sebastião Oliveira. Homem trabalhador. Gilson Pereira. Nada a reclamar, nada a falar dele. Nada pessoal. Só, nada pessoal. Gene Pereira. Primo e amigo, ex-prefeito, competente, trabalhou pro Serra Talhada, é uma grande liderança. Fonseca Carvalho. Outro parente, amigo, médico, meu colega médico, o nome que tá aí disputando aí entre esses outros, a sua indicação para prefeito, um cidadão de bem e competente. Vereador Nailson Gomes. Amigo, não tenho nada a falar. Não. Deu uma pausa agora aí, porque... Não, rapaz, às vezes a gente se choca com alguns comportamentos, mas muda nada. O Carlos Evandro é diferente dos outros, eu nem gosto, rancor, nem chocou, mas o senhor se chocou. Lógico, a gente entra, e não vou, eu sou humano, eu não vou estar mentindo aqui, não. Aí eu encaixo aí nessa relação, Dedinho Inácio. Não, amigo, Dedinho, sempre tem me procurado, eu converso com Dedinho, não tenho nada, aliás, não tenho conta nenhum deles lá. Ok, chegando aqui no bate-pronto, lá, né? Carlão, você segurou, foi... Acho que quem tomou maracujina foi você. Quem... Eu já vim pra cá, quando você vim pra cá, tem que tomar 2 copos. Aí no final, Carlão, a gente vai deixar um presentinho pra o senhor aqui. A gente sabe, nós sabemos que o poder enfeitiça, né? O poder enfeitiça. O senhor teve 8 anos na frente da prefeitura, o senhor teve rodeado de pessoas, mas quando se sai do poder, a gente vê que só fica aqueles que realmente são amigos de fé, são camaradas. O senhor já teve umas conversas comigo em off, em outras oportunidades, onde o senhor chegou a revelar que o senhor teve traições, né? O senhor teve defecções no seu grupo, pessoas que deixaram o senhor do seu campo político e agora vamos pro campo pessoal. E eu vou lidar aqui, como a gente tá aqui no final de semana, eu comprei aqui uma varinha de bambu para o senhor pescar traíra. Para o senhor pescar traíra. Eu sei que o senhor gosta de pescar. E como o senhor já confessou para mim que o senhor sofreu muita trairagem, aí sem citar nomes, evidentemente, eu acho que isso é fruto da história do poder, que o poder enfeitiça é quando acaba o poder. O ex-prefeito Genê Pereira passou por isso, o ex-prefeito Augusto César passou por isso, e fatalmente o prefeito Luciano Duque, se sair do poder, vai passar por isso também. Quem fica, só fica porque quer uma tetinha. E é. Quem sai, sai. Quem fica, fica porque é amigo. E quem sai porque estava atrás de uma tetinha, de um benefício. Então, para o senhor, com muito carinho, uma varinha de pescar traíra. Se o senhor pescar alguma coisa, o senhor me dê isso. Não, vou pescar a esperança com a nova liderança que vai surgir nessa frente ampla aí de 2016, para ver a verdadeira revolução e as mudanças no município de Serra Talhada. Essa varinha vai servir para isso. Poeta, velho! Tá inspirado, viu? Em vez de tá pescar trair, vai pescar esperança. Olha! Foi melhor do que a encomenda, viu? Foi melhor do que a encomenda. Agora eu vou lhe dar também um presentinho que eu trouxe. Você me deu, eu vou lhe dar um aqui pra você anotar alguns fuxicos, eu sei que você não gosta. Ó, é o segundo presente que eu recebo. Marquinhos, não, eu já tô ficando com inveja, porque ninguém me dá nada. Uma agendinha, meu filho. É que meu menino, uma homenagem a Antônio Carlos, que é meu filho, que se formou agora em medicina. Se formou agora, né? É. Isso. Tá bom, então... Carlão, muito obrigado. Aqui, fazer a foto aqui pro Farol, hein, PC, encosta aqui. Chegamos a um programa, final do programa Farol de Notícias, quero agradecer a audiência de todos. Bom final de semana e que Deus seja louvado. Um abraço a todos.